给我买票吧。 4-5, chama o centro do Rio, segundo o Rio, do sinal 3-5, alterna 2-5 do sinal 1. Donado 745, chama o Rio, 5-1-2-8, do sinal 3-5, alterna 2-5 do sinal 1. Espera pronto, o 62 aqui. Prepare a Boruno e aguarde foto, Boruno 093. colado aos 32, controle 120, decimal 8. Padrão 8, bom dia, nada a ver, senhor. Autorizado, via Pátio 1 e o ponto de ferro chama de volta novamente, ajuste na 0 na 0. O 4098, ao alinhado, colagem autorizada, sistema 0, vento 0, 3 0 graus, 0 0 graus. 58, partiu de passos do localizador, curso à direita para o 070 em condição de estabilidade. Salvador Azul 49. lado depois, continuando a aproximação, aguardando a autorização de pouso, ajuste no zero e no 1. 7-1-4-9-5-8, ajuste no 0 e no 1. Solo 238, direita, Alfa de 10, portão 2. Autorizado no 4, 5-8, solos 4-2, alfa quilo, parte 3, fique atento ao balizador, Pátio. Pistolinha 62 no 1, decolagem autorizada, pistola 0, vento 0, 10 grau, 02 baixo. Decolado a major, cola direita, prefeito da Arborou, seleção Elefa. 5-5-4-5, transponder, controle 1-0, décima 8. 3229, solo às 48, libera à direita, e taxi de alfa 1.72. Mas eu tenho o tráfego da Globo, puxou no 8. Tá lá, tá impedindo o caminho. Se quer iniciar o táxi, será autorizado, hein, cara? 3, decolado 153, 208, Boviar. 208, obrigado, Maneiro. Controle Salvador, bom dia, Gol, 1963, decola na escuta. Gol 1963, contornando decolagem, se vai vir a expedição do ano com o número 360. Controle 360, Gol, 1963. Line up and Monday Ajuste. control to clear us. Argentina 1 and 1. Manifest, take off, Argentina 1 and 1. Wind 030 degrees, 039. Círculo 7, após a rolagem da Argentina, autorizado a linha e manter, se quiser. Papá Sierra Oscar, intersección. Entering the taxi for Jeff. Acho que chama-se o 2.